F-250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná. Metade da garrafa e você ainda tá aqui. Literalmente na mente de um cara que mente, já te esqueceu. Dessa dose pra frente eu vou bebendo por beber. Quanto mais o grau sobe, menos fico sóbrio. Sobra você em mim. Quando falta um pouquinho pra esquecer, eu tomo um golinho pra lembrar. A garrafa acabando eu aqui, e acabando de tanto chorar. Quando falta um pouquinho pra esquecer, tomo um golinho pra lembrar. A garrafa acabou eu aqui, aqui há de tanto chorar. Vai! Ícaro e Gilmar. Já foi. Metade da garrafa e você ainda tá aqui. Literalmente na mente de um cara que mente que já te esqueceu. Dessa dose pra frente eu vou bebendo por beber. Quanto mais o grau sobe, menos fico sóbrio, mas só pra você. Em André Zanella. Em mim. Quando falta um pouquinho pra esquecer, eu tomo um golinho pra lembrar. A garrafa acabou eu aqui, me acabando de tanto chorar. Quando falta um pouquinho pra esquecer, eu tomo um golinho pra lembrar. A garrafa acabou eu aqui, me acabando de tanto chorar. Quando falta um pouquinho pra esquecer, eu tomo um golinho pra lembrar. A garrafa acabou eu aqui, me acabando de tanto chorar. Quando falta um pouquinho pra esquecer, eu tomo um golinho pra lembrar. A garrafa acabou eu aqui, me acabando de tanto chorar. Ah, a garrafa acabou eu aqui, me acabando de tanto chorar. F-250 Bruta de Raça. Ícaro e Gilmar! Cê é foda, meu amigo! Sem moderação, amigo! Cestou sem moderação! No pelo, valendo, cê tá valendo! Ai, meu Deus!